0, via, apontou 1-0. Após segue a rota do plano, decola 1-0, curva direita, saída da Euler da Brice. Controle opera 1935, aciona 5455. 360, apesulou 1-0, após rota do plano, decolada 10, direita da Euleta Bridge, 1935, 5455, Ocean Air 620, obrigado. Sim, meu gate. 25. Quando pronto, tome posicionamento no 5, posicionamento correto. Agora pronto, o 620, obrigado. 350. TP52 novamente, está acertando o desvio à direita? Afirmativo, 52 também. Salvador, passarela, Tietchan de Fall, please. Do you... I request my to... drop the position, please. Send by coordination. That is 2224, climb the restrict, flight level 330, and fly direct to Juazeiro. Passarela, 2224, climbing the restrict, flight level 330, climb and fly direct to Juazeiro. Thank you. Guará 17, Guarulhos 380, confirmando passo de autoridade. Autorizado, Guarulhos 380, via Pazulu 44, decola da 10, curva direita, saída da Euleda Eudes. Controle e opera em 119, decimal 35, aciona 5435, cotejo. TIP 5216, chama Recife, na 2545. Euleda Eudes. Saída Delta Alfa Eco Lima da El. Após da El voa Leda, Lima Eco Delta Alfa Leda. E após Leda voa Eudes. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Lindo assinar. Guará 17, no passe de autoridades para o táxi. Tomará a torre 1186, ajustado no 013. No 6310 Recife, autorizado 35, copia? Viu. Autorizado 350 para Recife, via para o ISC 58, decola 10, curva esquerda, Pulca, transição, Arua é a saída, o controle opera em 199, decimal 35, aciona 5460, Cotejo. Recife 0, autorizado Recife, vai decolada 10 na Pulca, Arua, 1935, transponda 5460. Correto, quando pronto, também em posicionamento no 07. Chamar, na 310. Recife Center, frequency 125.45, if enable 126.85. 125.45, if enable 126.85. 1398, boa noite, adiciona a identificação autorizada a Mari, desce 3 no pé do M13. Vindo para concurso do pé do M13? Afirmativo. Concurso do pé do pé do M13 e solicita a porta a bordo, pode estar? Autorizado, Duna da presente, bom, 398. Duna da presente, bom, 398, grato. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3662. Solicito autorização de tráfego para Natal, nível 370. Natal autorizado 370 via Pêndulo 10, decolada 10, curva esquerda, Puca, Aru, confirmando Puca, Zipar é a saída. Controle e opera em 11935, aciona 5463, Codete. Autorizado Natal nível 370 via Pêndulo 10, após a decolagem da pista 10, curva à esquerda. Puca, transição Zipar. Controle de Salvador na frequência 11935, transponder 5463, na 3662. Correto, sumi para o posicionamento no 08. Camarada. Fortaleza 370, copia? Autorizado, Fortaleza 370, via Pêndulo 19, decolada 10, esquerda, Momo Proti, saída. Controle opera em 11935, aciona 5464, contexto. Apenas para confirmar, a transição é Froti. É o Fox Romeo Oscar Sanguíneo, ok? Me confirma o gate. O 03, também quando pronto para o posicionamento? Com 3, 9, 3, 2 mil pés, está livre LS, reporta estabilizado. Tá livre o exército X-Ray, vai reportar estabilizado o Golno 398. Chame 1-986. É 1-7, autorizado até 70, sessão do pistão 1-0. Guarão, não seja autorizado ingressar na cabeceira, na pista 1-0, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Sobre Salvador, muito boa noite, azul 4070, curso 2, 195 para 1-0, na frente da Sierra. 4070, acione identificação, voo direto Duna, 3.000 pés, 1.013. Para 3-0, estadio 13, solicitante de esquerda no momento, 2-0, 4-0 e após a rua de Aduna. Ali o desvio. Graças de 4-0, 7-0. Autorizado, cemitério. Autorizado, Chanel 6201. Barão, não seja autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 090 graus, 08 nós. Salvador, tá na 3662, portão 8, solicita pushback e acionamento. Autorizado, seu metáxi no 08, na 3662. Chama na ponta, tá na 3662. Amaral no 7, decolado aos 34, sendo controle 119, decimal 35. Canal 35, boa noite. Controle Guará, 17. 1398, chame torre no 9612. 186, gol no 398, boa tarde. Salvador, gol no 398, a 3 milhas do externo, baixar na visual. Gol no 398, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 089. Autorizado pouso na 10, gol no 398. Autorizado 437, 827, Galeão, aprovado, 360, via Upper Zulu 10. Decola 10, direita da Euleda Bridge, é a saída. Controle e opera em 11935, aciona 5453, cotei. Autorizado, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pushback e acionamento na 3258. 03 irá aguardar. Aguardando na 3258. Azul 4070, quando possível, pro Aduna, 12 mil pés, livre o ILS, reposto estabilizado. Dormi novamente com os dados, 6201. 120 a bordo, 340, alterna agora. Autorizado via Pátio Índia Alfa, considera a torre 186. Eduardo, Salvador, Oceané 6310. Está na posição 7, se tiver questionamento. Ok, aguarde. Aguardando 6310. Paulo Salvador, Oceané 3662, pronto para o táxi. Com 175 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, o alternado é Fortaleza. Pátio Índia, Alfa, Ponte Espera, Torre, 1866, São 3662, ajustado no 093. Autorizado o táxi, Pátio Índia, Alfa, Ponte Espera, Torre, 3662. 219, gol no 398. Oceané 6201, motorizado do Alinha, manter cabeceira 10. Oceané 6201, motorizado decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 1902. O 6310 da Oceané pode iniciar o fim de teste? 6310, o Airbus da Trans já passou a retaguarda livre, chame táxi. Livre vai chamar táxi, Oceané 6310. 3858, coordena com a equipe de solo, faz a passagem do Airbus da companhia no 0. A retaguarda do senhor está autorizado a iniciar o possível acionamento no 03, chame táxi. O voo 398 irá aguardar antes da Juliette para prosseguir até o 09. Sim, vai aguardar antes da Juliette para prosseguir 09, voo 398. Oceané 6201, decolar 241, chame o controle 119-35. 119-35, Oceané 6201, obrigado, gente. Boa. Salvador, boa noite, Oceané 6201, cruza 1400, na Dayo. Oceané 6201, boa noite, contato radar, subida 360, após 2000, vira a letra. 360-2000, Leda, Oceané 6201. Salvador, Oceané 3662, pronto para o ponto de espera da Oceané 3662, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1900 graus, 1902. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, Oceané 3662.